amor é o próximo. Na casa de candomblé, onde o amor se faz luz, o pai de santo chamou Oxóssi ao seu altar. Com um sorriso terno e um rum de muito valor, Oxóssi desceu à terra, trazendo seu esplendor. Na dança dos pássaros, no som do tambor, o amor se espalha e o respeito é flor. Na harmonia dos passos, o universo se une. Contra a intolerância, o amor nos resume. Amor ao próximo é a nossa canção. Na casa de candomblé, em perfeita união, Oxóssi dança com os pássaros a sonhar. No ritmo do coração, vamos nos respeitar. O pai de santo sorriu, com brilho no olhar. O rum se fez festa e a energia vibrar. Oxóssi no compasso, a alegria mostrar. Que a vida é bem mais bela quando se sabe amar. Na dança dos pássaros, no som do tambor, o amor se espalha e o respeito é flor. Na harmonia dos passos, o universo se une. Contra a intolerância, o amor nos resume. Amor ao próximo é a nossa canção. Na casa de candomblé, em perfeita união, Oxóssi dança com os pássaros a sonhar. No ritmo do coração, vamos nos respeitar. Que as diferenças sejam pontes a unir, e na casa de candomblé possamos coexistir. Com a luz do amor iluminando o caminho, na diversidade encontramos o nosso destino. Amor ao próximo é a nossa canção. Na casa de candomblé, em perfeita união, Oxóssi dança com os pássaros a sonhar. No ritmo do coração, vamos nos respeitar. E assim no compasso da vida e da fé, Oxóssi e os pássaros nos ensinam a ver. Que o amor ao próximo é o que nos faz crescer. Na casa de candomblé, juntos vamos vencer. E assim no compasso da vida e da fé, Oxóssi e os pássaros nos ensinam a ver. Que o amor ao próximo é o que nos faz crescer. Na casa de candomblé, juntos vamos vencer.